Bom dia, o Tram 3171 em transformação Golf, possível autorização. Tram 3171, bom dia, Guarulhos, autorizado nível 320. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 190 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5056 no transpondo. Autorizado 320 para Guarulhos, pista 10, da Euleda Motiva. Opa Zulu 10, controle 1208, transponder 5056. Então 3171 no correto, portão 9, chama pronto os decks, né? Chamará pronto estacionamento 3171. Oi, Salvador, Gol 9040, final, externo baixar travado. Gol 9040, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso não no zero, Gol 9040. ...9040 no solo aos 30, libera via Fox, Texana, me escuta via Alfa, Juliette, portão 03. Gente, libera Fox via Alfa, Juliette, 3, na sua escuta no 9040. Bom dia, Oxanay 6225, VLR, check 3. Oxanay 6225, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós, check 3. Variável com 2 nós, vai checar o trem 6225. Vem agora, 6225, Machado Navarro. Gente, livre pouso, 90, chama 6225. Tá, tô livre pouso, 90. Salvador, tá 3, 597, autorização Brasília, bom dia. Autorização 597, só um instante de cobra, prepara a saída da árvore, leva agora, né? Agora leva. Portão 05. Mais cabine de equipamento. Viés, portão 05. 3597, copia? Viés, 07. Autorizado para Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Intercepta pêndulo 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5057 no transponto. Exato. A cuidade. As duas estão a mesma coisa. Obrigado. A do centro, interferência. 308, no controle de transponto, 5057, eu tava pra... 3597, portão 4. Então, 3597, correto, portão 4, chama para um pushback, finalmente. Correio 3171, posição 9, para pushback, finalmente. Então, 3171, autorizado, reporta ataque. Para ataque, 3171. Para 759, transferindo para a frequência 1208, autorizado via chegada até 2000 pés, liberado da restrição de altitude em pelo. Via chegada até 2000 pés, livre da restrição em pelo. 759, chama agora 1208. Tucson, Dome 208. Ok. Alança 3597, puxa acionamento. Santa 3597, só um instante para iniciar. Estou com a aeronave da companhia finalizando no 09, da taxa a retaguarda. Sim. Sorriu, Santa 3171 com 223 a bordo. Alterna Galeão, autonomia 3 horas 47. Santa 3171, no táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 013. No 013, parte Índia, reportará no ponto de espera, Santa 3171. Saída da Eulia da Iru, me aguardando. Cinco no sete, coordenando com a equipe de sala, pode passar a aeronave da companhia retaguarda, autorizada na porta ataque. Após a passagem da aeronave na companhia, vai iniciar o 3597. 1759 na escuta da torre. Salvador, é o Golo. Tudo bom, você é o Golo 759. Bom dia, baixo vetor, bola final. Golo 759, bom dia, autorizado, pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre e pouso, vento calmo. São 3153, copia? Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, voa direto Irume, após Irume conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5063 no transponder. De acordo com o plano de voo após, o 208, controle, transponde 5063, 3153, 507. 3153, correto, portão 7, chama para um pushback, se não me Tão 3171, pronto, ponto de pera 1-0. Tão 3171, ali mantém de 1-0. Ali mantém 1-0, 3171. Los 43, libera via Eco, taxi na minha escuta via Alfa, reportando se ataque seu Juliette para ingresso. Via Eco, via Alfa, antes da Juliette do seu escuta. São 3171, quando pronto, decolagem autorizada, pistão no zero, vento calmo. Livre decolagem, pistão no zero, São 3171. Taxi 3597 está com 141, alterna Uberlândia, 3 horas. São 3597, táxi via Índia, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 3. 1013, reportada pronto via Índia, São 3597. Voo 1759, Juliette, portão 09. E a Juliette, portão 09. São 3171, decolado aos 45, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa. Ok, 517, informa pronta. Então 3597 sente e mantém ponte para a Lola 0. Mantém 3597. Salvador, muito bom dia, voo 1093. Voo 1093, bom dia, cheque trem, pouso autorizado, voo 10, vento calmo. Sim, se for para a baixada de travado, voo 1093. Travado, voo na 093. Gente, confirmando pouso autorizado, vento calmo. Bono 093, no solo 49, libera via Fox, taxi na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 04. Fox, Alfa, Juliette, portão 4, Bono 9, Bono 0. Cinco no sete, decolagem autorizada, pistão no zero, vento calmo. Então 3597, decolar 251, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom trabalho. Autorizado, reporta, tá? para o Brasil. 3153, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. 0 no 3, pátio Índia, 3153, bom dia. Salvador, bom dia, tá por aí. Quando nós tivermos informação ao céu para autorização, né? No perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju, conforme rota do plano de voo. Controle em 1 no 20 decimal 8, aciona 5072 no transponto. Lavado está na Recife, no 330, vai decolar 1-0 à esquerda, Puca, Caju, 208, é o controle 5072 no transporte, é 3890. São 3890, portão 2, chama pronto, espera que funcionamento. Maravilha. Bom dia, 3153.010, uma prancha. São 3153, bom dia, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Decolar, pistão no zero, 3153. Tá 3153, decolada 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tá 3153. Cuidado, chame táxi, tá 3290. Pode parar, táxi, 3290. Tá 3890, tem 1970 a bordo, 3 horas e 5, alternado em Fortaleza. 3890, autorizado táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera, pista no 0, chame torre, em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera, 895, obrigado, bom dia. Bom dia, hotel para Bom Sistema 093, aguarde cópia com fins. Lona 093, autorizado com fins, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, decola pistão 1-0, primeira curva direita. Aciona o transponder 5-1-1-0, frequência do controle em 1-2-0, décima 8. Autorizado com fim, nível de voo 360, segue plano, decola da pista 10, curvando à direita na Arbor, transmissão elétrica, 1-1-0 e o controle 208, voo 1-0-9-3. 1-0-9-3, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado. Salvador, bom dia, até 3890, ponte externa 1-0. 3890, livre NR, decola pista 1-0, vento variado em 2-2. Ali decola, até 3890. Salvador, o gol 1865, autorização nível 380, Brasília, sim, aqui da hotel. Gol 1865, autorizado Brasília, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída Arbor, após posição Elefa, decola pista 1-0, primeira curva à direita, aciona o transponder 5113, frequência do controle em 120, décima 8. Autorizado, nível 360, Brasília, decolada 10, primeira direita, Arbor Elefa, 5113, o transponder 1208, 1865. No 865, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportar, obrigado. Romeu Quilo, Serra Lima, bom dia, aguarde cópia. Quilo Serra Lima, pronto cópia. Autorizado, Serra Novembro de 10 Quilo, nível 1-60, aerovia conforme o plano, decola pista 1-7, curva direita, no perfil da árvore após DCT, conforme o plano. Aciona o transponder 5-1-0-4, controle em 1-2-0, décima 8. Quilo Serra Lima, cotejamento correto, confirme POV. 02 agora. Gente, para acionamento, chame torre em Uno, Uno 8, decimal 95, com voo. Oceana Lima, liberação na Repostax. 32, correção 3890, decolada Zona 5, chama controle em 199, decima, correção 1208, bom voo. 08, obrigado, bom dia, 3890. Roger, clear to Sierra Charlie Echo Lima, flight level 400, as flight land route, SID dial, Leda, Modiva, runway 10, after takeoff, right turn, squawk code 5071, departure control 120.8. Runway 10 for departure, then after departure turn right, for 5071, and frequency 120.8. Delta 085, SID, Dial, Delta, Alpha, Echo, Lima, Transition, Lima, Echo, Delta, Alpha, Leda, Ether, Modiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha. See, departure dial, transition, Leda, then Modiva, 0.085. Alpha 085, which effects correct, call me right for setup. Call you back, 0.085. Salvador, muito bom dia, Oceané 6219. Oceané 6219, bom dia, hora certa, 1:06, pronto, cópia, galhão. Afirmativo, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da El, Leda, Irumi, decola pista 10, primeira curva à direita, aciona o transponder 5102, frequência do controle em 120, decimal 8. Oceania 6211, autorizado para o Galeão, nível 360, através da rota do plano de voo, a saída é a da El, Leda, após Irumi. Decolagem pista 10, com a primeira curva à direita, transponder 512 e temos como controle de saída 1208. Chaner 6211, repito, transponder. 5102. Cotejamento correto, qual a reporte pronto para acionamento e pushback, Chaner 6211. Reportarei, muito obrigado. Ronda 963, bom dia, hora certa, 1:08, autorizado, Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da El, Leda, Irumi, decola pista 10, primeira curva direita, aciona o transponder 5107, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado, 360, conforme rota para o Galeão, saída da El, Leda, Irumi, decola pista 10, com a primeira curva à direita. O transmore 5107 e o controle instalador 120.8, bom, 963. Lono 963, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar. 4096, papá. Europa 085, set up a group, call me red for text. Set up a group, confirm pushback to get through. Set up and pushback approved, Europa 085. Set up a pushback approved, call you back to your one way to taxi, Europa 085. Chalé 62 do Nuno, posição 01, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi.